sorriso renovar, a esperança do amanhã que nascerá com Cristo além. Sei que já é hora de saber, mas santidade Deus quer ver enquanto aquele dia vem, enquanto o dia vem. Cantai, orai, santificai o corpo de vestes brancas com a dor. Eu sei que o inimigo alerta está, mas o crente não destruirá, que vive sempre em oração, que vive em oração. Cantai, orai, santificai vestes brancas o adornai, sabei, lembrai, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar, oh aleluia. Sei que já é hora de dizer que o mundo não pode exercer sua influência sobre nós. Eu sei que ao invés de permitir que ele nos possa atrair, o transformemos todos nós. Transformemos nós.